7 anos. Gostava muito de piano, mas não sabia tocar nada. Ele gostaria até de aprender. E a mãe, para incentivá-lo, viu um dia em que o mestre Frédéric Chopin iria fazer um concerto no Teatro Municipal. E ela foi, conseguiu comprar ingressos ali na primeira fila e disse ao seu filho: "Filhinho, neste sábado à noite, nós iremos no Teatro Municipal para ouvir um dos maiores mestres de todos os tempos, Frédéric Chopin." E o menino, apesar da pouca idade, já tinha ouvido falar nesse grande músico, compositor, pianista. E o menino ficou empolgado. Ele ficou contando os dias e as horas e os minutos, e quando chegou no sábado, ele estava todo bonitinho, com um terninho, uma gravatinha borboleta, bem arrumadinho, penteadinho, com brilhantina no cabelo. Estava uma graça e feliz da vida, porque ia no Teatro Municipal. Tinha contado para todos os seus amiguinhos: "Eu vou no Teatro Municipal assistir e ouvir o mestre Frédéric Chopin." E as outras crianças nem davam bola. Ué, daí, grande coisa. Mas para ele aquilo era importante. E chegou o sábado à noite, e a hora do concerto, e lá estava aquele menino segurando na mão da sua mãe, encantado com a beleza do Teatro Municipal, com os olhos arregalados, examinando toda aquela decoração, e o teatro cheio, lotado. Gente muito bem vestida, elegante, bonita, e ele ali, deslumbrado com tudo aquilo. Mas ele não via a hora do mestre Chopin tocar. E ele ficou sentado ali ao lado da sua mãe na primeira fileira, quando a sua mãe viu uma amiga que estava do outro lado. E ela disse: "Filhinho, fica aqui que eu vou cumprimentar uma amiga." E ela se levantou antes do concerto e foi lá conversar com a amiga. Como ainda o concerto não tinha começado, o menino resolveu andar um pouquinho pelo teatro. E ele foi andando, contornou o palco, olhando, foi indo, nem percebeu que ele estava passando por uma porta que tinha uma placa escrita assim: "Proibida a entrada." Mas ele passou, entrou deslumbrado com a beleza daquele lugar. E quando ele viu, ele estava no palco e a cortina fechada ainda para o público. E ele viu aquele imenso piano que certamente serviria de instrumento para o mestre Frédéric Chopin. E ele, deslumbrado, se aproximou daquele piano, pensando: "Um dia eu vou ter um piano assim." E ele sentou-se no banco do pianista e resolveu apertar uma tecla. Aí gostou do som, apertou mais uma, apertou outra, e foi nessa hora que a cortina se abriu. E o público, quando viu a cortina se abrindo, a princípio pensou que veria o mestre Frédéric Chopin, mas viram aquele menino sentado ao piano, apertando teclas sem som nenhum, aliás, um som irritante. E as pessoas, ao invés de acharem engraçado, começaram a criticar. Que absurdo, como é que deixam um menino subir lá em cima? Como é que deixam esse menino apertar as teclas do piano do mestre? E começaram a criticar, e o menino lá, apertando as teclas e fazendo os barulhos, irritando o público. E as pessoas começaram a murmurar, e começaram a reclamar em voz alta, e por fim começaram a vaiar: "Vai, tira esse menino daí, sai daí, moleque!" E começaram a gritar. Foi quando veio por detrás do menino o mestre Frédéric Chopin, que passou as mãos e os braços por debaixo dos braços do menino e colocou as suas grandes mãos ali no teclado e começou a apertar teclas simultaneamente com o menino e sussurrou no ouvido do menino: continue tocando, vai, continue. E o menino lá apertando as teclinhas dele, achando que estava agradando. Enquanto isso, Frédéric Chopin foi acompanhando o embalo daquelas mesmas teclas e começou a tocar, escute só. E o público naquela hora ficou maravilhado. E o menino todo contente, porque agora o público estava delirando, aplaudindo. Realmente o público estava gostando do espetáculo. E o menino achando que era ele que estava tocando. E o Chopin ali no ouvido do menino, vai, continue apertando a tecla. E o Chopin apertando com seus dedos longos todo aquele teclado preto e branco, o de cima e o de baixo, e se movimentando com uma rapidez. E o menino lá nas teclas, e o menino achando que era ele que estava dando o show. Quando a música terminou, o público começou a aplaudir, o público começou a assobiar. Foi uma festa, foi uma coisa incrível, o público delirou. E o menino saiu dali todo contente e contava para todo mundo: eu toquei no Municipal, eu toquei com Frédéric Chopin, eu toquei, e todo mundo me aplaudiu. E ele viveu muito feliz. Mais tarde também foi se tornar um grande pianista. Mas veja só, o menino teve alguém que o incentivou e que disse: continue, apesar das vaias e das críticas. O Senhor Jesus e o próprio Deus não quer que você se abata com as críticas, nem com as aflições, porque o próprio Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então não é para você: ah, e agora, hein? O que eu vou fazer? Estão me criticando. Nada disso. Enfrente as aflições com ânimo, porque por debaixo das tuas mãos estão as mãos poderosas do Mestre Jesus. Você vai fazer as coisas, mas quem vai finalizá-las é Deus. Se você tentar tocar sozinho esta vida, você vai receber vaias, você vai receber insultos, vai ouvir murmurações, vão querer tirar você do seu lugar. Mas se você falar: Jesus, vem aqui comigo, me ajude a tocar esta vida, fica comigo, Senhor, me dá o suporte, aí o Senhor Jesus vai mover os seus longos dedos e a sua mão poderosa e o seu braço forte, e ele vai fazer a tua vida o maior espetáculo da terra, e muita gente vai delirar, sim, com as coisas que ele vai fazer na tua vida, e você vai poder até se gabar com os outros: eu fiz tudo isso. Mas olha só, não deixa de dar crédito não, diga: mas foi Jesus que me ajudou. Agora escute, para finalizar, o que Paulo escreveu na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos ao nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém.